I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Olá, Olivia. Olá, internet. Está começando o primeiro programa da segunda temporada da terceira tentativa do Ctrl F. Nossa, que bosta! Se você está se perguntando por que eu falei oi para a Olivia e ela não respondeu, e por que você está ouvindo só a minha voz desafinada, eu realmente aconselho você a ouvir o teaser do trailer, dessa nova temporada, que é o último episódio. Ele é rapidinho e resume bastante as mudanças que a gente vai ter nesse ano. Se você tiver alguma sugestão, elogio, crítica, ou se quiser sair no soco, você pode me procurar no Twitter, no Facebook ou mandar um e-mail. Todos os links estão aqui na descrição, beleza? É, tá bom. E no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a repercussão da tragédia de Brumadinho nas redes sociais e falar um pouquinho dos 15 anos de existência do Facebook. Eu espero que vocês gostem. Sejam bem-vindos à internet. Eu serei o seu guia. Então, Olivia, eu nem preciso explicar o que foi a tragédia de Brumadinho, né? Em resumo, a Vale, que é uma das maiores mineradoras do mundo, foi responsável pelo rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, que causou centenas de mortes e problemas ambientais seríssimos para a região. E toda vez que uma tragédia de nível nacional como essa acontece, rola aquela antiga discussão na internet que eu lembro desde a época da tragédia da Boate Kiss, né? Que são os chatões que ficam falando: ah, morrem mais de 100 mil pessoas por dia no Brasil e ninguém fica chorando, ninguém fica chocado. Ou tem aquele cara que fica compartilhando a notícia de que alguém morreu de uma maneira bem mais triste e ninguém falou nada sobre o assunto, sabe? Tipo, aquela galera que fica relativizando a tragédia, chamando de seletivo, tipo aqueles caras que são chatos pra caramba. Para com essa porra aí, meu irmão! E do outro lado, tem aquele pessoal que fica naquela indignação, só que não faz nada, tá ligado? Tipo, fica, põe luto no Facebook, fica postando as notícias de que descobriram mais um corpo, mas o cara não tá fazendo absolutamente porra nenhuma pra ajudar na situação. Então eu sempre fico pensando quem que é pior nessa situação, né? Quem fala que é um absurdo e não faz nada, ou o cínico que fala que a indignação é seletiva, mas também não faz nada. Ou se o pior de todos sou eu, que, tipo, nem fala nada nas redes sociais. Mas eis, Olivia, que esse ano surgiu um novo cidadão nessa parada. Alguém que podia até existir, mas não conhecia as ferramentas necessárias para se fazer presente virtualmente nesse cenário. Esse cara que eu vou denominar agora como filha da puta das fake news. Pois é, agora que não tem nenhuma eleição para se divertir, esses produtores de fake news ficam bolando matérias falsas sobre essa tragédia, por incrível que pareça, cara. O estrago foi tanto que uma grande agência de checagem teve que fazer uma matéria explicando o que era verdade e o que era mentira no caso da tragédia de Brumadinho. No próprio site da Vale, os caras colocaram um link direto para essa matéria. Tem foto de velhinho abraçando bombeiro, de animais sendo levados pelo barro, de imagens de barragens desabando, bebês sendo resgatados. E até tem história de gente falando que teria sido culpa de terroristas venezuelanos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando! E assim, né? Tirando a parte dos venezuelanos, eu até entendo quem cai numa fake news dessa. Porque é um puta momento vulnerável para as pessoas lá, né? Um puta momento triste. E muita gente quer, de alguma maneira, falar que está preocupada. Não sei se essa é uma questão social, tipo, se mostrar preocupada para ser uma boa pessoa, ou se é do fundo do coração, e a gente nunca vai saber. Mas, tipo, eu entendo que o cara queira passar isso, e aí ele vê uma imagem de um bombeiro abraçando um velhinho que está muito feliz que foi resgatado, e compartilha a parada. Então, eu entendo o cara que não percebe que é uma fake news, porque realmente está cada vez mais difícil de entender. Mas a pessoa que faz isso, a pessoa que tem esse tempo livre, essa maldade, na minha opinião, é o pior tipo de pessoa possível. Porque o cara não tá ganhando grana com isso, ele não tá monetizando isso, ele não tá sendo pago para culpar um partido, ele não tá por trás de uma instituição que tá de alguma maneira interessada que essas fake news sejam divulgadas. Ele tá fazendo isso na pura sacanagem, sabendo que é mentira e por algum desejo doentio dele de se sentir mais inteligente que os outros, não sei. Não sei se ele é doido de verdade, se ele realmente posta isso acreditando que é uma verdade, se ele viu uma foto, copiou. Cara, não sei por que que uma pessoa faz isso. E, sinceramente, esse novo protagonista no nesse cenário de tragédias é o que mais me irrita agora de longe. Esse é o mundo que nós vivemos! E vai ligar aqui pra ser meu amiguinho, caralho! Por um lado, eu achei que rolou menos dessas discussões egocêntricas sobre se é uma tragédia válida, se ela é menos ou mais importante do que outras mortes no país, o que é muito positivo, né? Eu acho que isso tem a ver com o fato da gente estar se acostumando com a dinâmica no cenário digital e estar entendendo qual que é o nosso papel como divulgadores e comunicadores durante esses períodos de crises. Mas, ao mesmo tempo, eu notei que em geral as pessoas ficaram mais quietas, principalmente no Facebook. Aí eu não sei se a gente está se acostumando com tragédias no país, ou se o Facebook é que está morrendo, ou se o meu círculo social que não reagiu bem a isso, e é difícil escapar dessas bolhas, mas eu senti que existia uma diferença entre a cobertura da grande mídia e a repercussão principalmente no Facebook. O fato é que a repercussão das tragédias e a maneira como nós nos portamos em relação a ela na internet tem mudado bastante. Falando em cagadas de empresas bilionárias, neste ano, o Facebook comemora 15 anos de existência. E uma matéria da Wired muito boa reuniu os 15 maiores momentos do Facebook na internet. Eu separei aqui os que eu achei mais relevantes, mas a matéria toda pode ser lida e o link dela vai estar aqui na descrição, tá? Um dos primeiros impactos que o Facebook teve na internet foi o feed de notícias. Eu lembro muito bem do grande primeiro êxodo digital brasileiro, que foi quando a gente começou a abandonar aquele design carregado, escuro e pesado do Orkut e foi para a estética clean, rápida e confortável do Facebook. E o que mais me chocou naquela nova plataforma, na época, né, o Facebook, é que eu não precisava mais visitar o perfil dos amigos e me sentir um stalker, sabe? Principalmente quando a pessoa deixava depois, ela via que você entrou no perfil dela. Porque dava para ver lá no Orkut, né? E ela deixava um scrap para você assim, volte sempre. Nossa, eu me sentia um lixo. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Claro, é importante lembrar aqui que o Twitter e o Flickr, eles já tinham um feed que era bem parecido com o do Facebook. Mas de qualquer jeito, pelo tamanho e pelo crescimento e aprimoramento dessa ferramenta, o Facebook também tem o seu mérito. I am a businessman. I make smart business choices. O like. Like. De novo, o Facebook não criou essa funcionalidade do zero. Já existiam fóruns que você conseguia votar se uma resposta era positiva ou negativa. Mais ou menos como o like funciona, mas é que o like não tem a versão negativa dele, né? Mas o Facebook fez isso de uma maneira tão genial que realmente o like ele virou uma moeda muito importante para todas as decisões da empresa dentro e fora do Facebook. O que eu quero dizer com isso? O like ele é realmente a maneira como o Facebook entende o que você gosta, o que você interage, como que ele vai te sugerir melhores conteúdos, como que ele vai saber, como que ele vai conseguir utilizar essa informação para os patrocinadores, que é a principal fonte de renda do Facebook. Então, para ele perceber o like como essa moeda foi vital para o modelo de negócios dele. Em terceiro, temos o Facebook Connect. Se você não sabe o que é isso, não tem problema, eu também não sabia antes de ler essa matéria. Então, sabe aquele botãozinho que aparece no site, em qualquer site, em qualquer blog que você acessa, para curtir ou compartilhar no Facebook? Então, esse botãozinho, que é um plugin, ele é colocado lá pelo dono do site para poder fazer uma ligação entre a pessoa, você, que está entrando no site, e quem é você no Facebook. Então, o que ele está fazendo? Ele está rastreando e vinculando a sua identidade com o Facebook. Então, para o Mark Zuckerberg, que já tinha uma ideia de como você se comportava dentro do Facebook, as coisas que você curtia, as coisas que você compartilhava, com o Facebook Connect, ele conseguiu expandir a sua capacidade de vigilância para fora da sua plataforma. Isso é muito ruim para nós, como consumidores, né? Como pessoas que não querem ser rastreadas. Mas é muito bom para a maneira como o Facebook atua e como ele vende isso para outras empresas, né? Hackerman, he's the most powerful hacker of all time. O Facebook foi uma das poucas empresas que conseguiu atingir o patamar do Google em relação ao seu impacto e sua importância para todo o conteúdo que é gerado na internet. O Google controla toda a parte de pesquisas e o Facebook conseguiu sitiar mais ou menos a parte social. E até hoje os dois meio que reinam sozinhos junto com a Amazon, que tem toda a parte de e-commerce, né? E o Facebook hoje controla grande parte da tecnologia social da internet, porque ele foi capaz de comprar no momento certo tecnologias e plataformas que ajudaram ele a montar esse império. Entre elas, os principais destaques são o Instagram e o WhatsApp, né? Que continuam crescendo, o Instagram cada vez mais se torna a principal plataforma e o Facebook até tem perdido espaço, né, para o Instagram em questão de número de usuários. E isso mostra não só a capacidade do Facebook de se renovar, quanto de enxergar as próximas tendências e se preparar para as transformações e não morrer, basicamente. Para trás, inditoso esquerdista! Se tu fremes diante do mercado, clamando por regulação do Estado, não serás nunca um conservador capitalista! Internet.org. Esse projeto do Facebookson tinha como objetivo levar a internet para países onde o acesso é muito restrito, como partes pobres da Índia ou do Mianmar. E tem duas maneiras de enxergar isso. A primeira é do desejo altruísta e verdadeiro do Mark Zuckerberg de realmente trazer a internet e todo o seu conhecimento para as pessoas que não que simplesmente não tinham acesso a isso. E a outra maneira de enxergar é que o Facebook está querendo expandir ainda mais o seu mercado, né? E ainda por cima oferecendo uma versão da internet cheia de muros para poder ter ainda mais influência sobre esses novos usuários da internet. Mas, independente da maneira como você olhe para isso, ele conseguiu atingir o seu objetivo. O plano internet.org levou a internet de graça para milhões de pessoas, e algumas pesquisas que foram lançadas no ano passado até indicam que, principalmente nesses países, quando as pessoas falam de internet, quando elas concebem a ideia de internet, elas estão querendo dizer, na verdade, Facebook. Então, sabe, tipo minha mãe, que acha que todos os Pokémon são Pikachu, essa é a maneira que as pessoas nesses países enxergam a internet, como se o Facebook e a internet fossem a mesma coisa. Por último, Cambridge Analytics, eleições e fake news. Nos últimos 3 anos, a maneira como a gente enxerga o Facebook e a maioria das empresas de tecnologia, na real, tem se transformado muito. Isso porque aquela imagem que a gente tinha do Mark Zuckerberg como um benfeitor, ou desses donos de plataforma como benfeitores, que transformam a comunicação, que tornam ela democrática e acessível, essa visão tem se transformado em algo como os lords da informação, que na verdade estão visando otimizar os seus lucros vendendo todo e qualquer tipo de informação sua para quem quer que seja que queira comprar. E como o maior símbolo dessa mudança de perspectiva, temos o caso do Cambridge Analytics, que mostrou o real impacto do Facebook sobre a política norte-americana. Com a atuação de espiões russos, de trolls, de máquinas de fake news e de bots, a maneira como os norte-americanos enxergaram a realidade deles durante esse período de eleições foi transformada graças ao Facebook. Isso é muito louco, né? Porque uma plataforma digital conseguir alterar a maneira como a gente enxerga a nossa realidade fora da internet é, no mínimo, maluco, né? Ô, louco, meu! E no Brasil, a gente também teve, né, o WhatsApp, que é do Facebook, como um importante fator de decisão para as eleições de 2018. É importante a gente ver que o Facebook, como ferramenta, como empresa, tem um potencial de alterar eleições no mundo todo, cara. Isso é maluco. Mas, como eu disse, né, esses são só alguns dos principais momentos que tem nessa matéria da Wired sobre a história do Facebook. Se você quiser ver mais, tem aqui na descrição, tá? Ele é campeão! É isso, Olivia. Acabou o primeiro episódio dessa nova era do Ctrl F. Eu espero que quem escutou tenha gostado. E se você quiser trocar uma ideia, eu tô no Twitter, no Facebook e no e-mail, tudo com @podcastcontrolf, mas cada plataforma está escrita de um jeito, para provar o quão afim de trocar ideia você está. Mas os links estão todos aqui na descrição, é só clicar lá e conversar sobre essa internet maravilhosa. O programa de hoje fica por aqui. Nos vemos novamente na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.